Espírita, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com quase 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Isso porque foi fundado no dia 13 de março de 1999. Esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Do livro O Consolador, trazemos explicações de Emmanuel sobre a definição de fé. E assim escreve o iluminado guia: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer "eu creio", mas afirmar "eu sei". Muito bem, meus amigos, estamos no dia 8 de janeiro, começando o programa Visão Espírita do ano 2017. É com imenso prazer que estamos aqui, eu, Luiz, o Alain, numa linda manhã, abençoando o nosso programa no dia de hoje. E temos, nos assessorando, a nossa querida companheira Raquel. Quaisquer dúvidas, sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. Na técnica temos o Vinícius, um grande abraço, Vinícius. E sempre no começo das nossas atividades, trazemos um exercício de reflexão. E hoje, como tema central do livro A Gênese, vai falar de algumas características mediúnicas da personalidade, da natureza de Jesus. Eu escrevi um texto hoje que intitulei Buscando Compreender, e assim me expresso. Um dos maiores desafios da sociedade é ampliar o entendimento daquelas personalidades que marcaram a história da humanidade com pensamentos, gestos e atitudes surpreendentes. Para entender esses personagens ilustres, é fundamental validar a empatia, tentando compreender sentimentos e emoções como elemento indispensável para reconhecer, identificar e assimilar a inteligência em estudo. Sem esses recursos do entendimento, toda pesquisa se recolheria no silêncio da ignorância. Não basta destacar a virtude, é preciso buscá-la e senti-la. Sem esses recursos do entendimento, toda pesquisa se recolheria no silêncio da ignorância. Nesse contexto da vida, a reflexão se impõe como elemento indispensável. Nos primeiros anos da escola, que recursos intelectivos teria uma criança para avaliar a genialidade do físico Albert Einstein? Na selva africana, que possibilidades reuniria um selvagem para discernir e assimilar os exemplos notáveis de Mahatma Gandhi? No clima deletério das prisões, que sentimento moveria um condenado para compreender o perdão de Nelson Mandela? Ainda somos a criança espiritual que não educou os próprios passos. Ainda temos um entendimento primitivo da resignação e ainda permanecemos imobilizados na ilusão de falsas virtudes. Distraídos, vamos vivendo. Ouvimos só o que convém, só o que nos convém. Vemos tão somente os nossos caprichos e ainda não adestramos a sensibilidade para identificar o bom e o belo. Como entender, então, a personalidade grandiosa de Jesus? Como avaliar seu desprendimento se ainda temos receio de nós mesmos? Como entender o seu perdão a Judas se ainda não conseguimos relevar a ofensa de nosso irmão? Como assimilar o amor incondicional de Jesus se ainda traímos a própria consciência? Nos falta a base moral. Precisamos sanear os nossos pensamentos e dignificar as nossas intenções. Encerro reproduzindo o texto bíblico. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? E é nesse clima de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes, que todos nós possamos aí, nessa hora e meia que passaremos juntos, nós possamos aprender o máximo possível e que possamos assimilar tudo aquilo que nós iremos refletir aqui nessa manhã. O texto muito lindo, né? E Geraldo, eu diria para você, imagina Deus, né? Então, se nós não conseguimos ter assim uma dimensão ou aquilatar esse espírito que qual nós, né, seres humanos, chegou à perfeição, e realmente é como se olhássemos uma montanha, né, e da base tentássemos adivinhar o que, que tem no cume. Então, se realmente nós, o trabalho, ele é muito definido aí, que se nós quisermos compreendê-lo, nós precisamos primeiro imitá-lo. Muito bem, muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, Luiz, bom dia, Vinícius, que está aí sempre pronto para nos ajudar na técnica. Bom dia, Raquel, que está no telefone. Bom dia a você que está nos acompanhando pela União Rádio Web ou pelo site da Rádio Brasil e também pelo Facebook. Estamos chegando aí perto de 2.700 curtir. Estamos caminhando, né, devagar e sempre caminhando. E realmente, o que o Geraldo trouxe no texto, que daqui a pouco vocês vão poder ler no nosso Facebook, Programa Visão Espírita, e o que o Luiz completou ali, ou ilustrou, né? Como que a gente pode querer compreender algo que a gente não entende? E para a gente entender, realmente a única maneira é tentar se colocar no lugar dele. Por exemplo, a gente nunca vai conseguir compreender uma outra pessoa que a gente convive diariamente. Totalmente não. Por quê? Porque ela é soma de um psiquismo que encarnou em centenas de encarnações e nós não tivemos juntos todas as vezes. E mesmo que estivéssemos juntos, acompanhando lado a lado, ainda assim é um ser individual diferente da gente. A gente pode achar que compreende, mas não compreende. A gente pode achar que entende, mas não entende. Agora, o que imaginar de um espírito puro? De um espírito crístico? De um espírito que é o governador espiritual do planeta? Como que alguém pode colocar uma qualidade, um adjetivo nesse espírito? Realmente é como o Luiz falou, é olhar do cume, ou melhor, olhar da base, o cume, e falar assim, ela é assim por causa disso. Sobe os 7 mil metros dessa montanha e vai lá em cima ver se é daquele jeito mesmo. Aí você vai ter a capacidade de falar. Uma noção superficial lá de cima. Mas aí você vai conviver com espíritos desse nível e poder falar. Nós, não, ninguém encarnado tem esse nível. Após a fala do Alan, me ocorreu aqui, né? Aquele que chegou mais próximo disso, por praticar na sua existência o que Jesus mandou, ele chegou ao fim e disse assim: não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Grande, né? Paulo, então, né? ele conseguiu sentir, mas não dava para definir ou para ampliar mais. É, quando eu escrevi esse texto, o que me passava pelo pensamento é que nós estamos progredindo e a gente já consegue reconhecer a superioridade de Jesus, a grandeza de Jesus, e como ele é pouco estudado, ele é pouco avaliado e pouco lembrado. Então nós já temos essa percepção, já temos isso como verdade. E acredito que o trabalho de hora em diante não é apenas reconhecê-lo, mas tentar imitá-lo, tentar segui-lo. Aí é uma outra etapa que requer mudança de hábitos, mudanças de comportamento, e para isso utilizamos algumas ferramentas. E dentre essas ferramentas, uma delas é o estudo da doutrina espírita. Outras são as reflexões, os estudos filosóficos, a troca de informações com as demais pessoas, e assim a gente vai vivendo e vai crescendo e vai ampliando a compreensão do mestre. Evidente que ao final desta vida, talvez tenhamos dado 1, 2, 10, 20 passos, mas tem mais 1000 para dar para conhecer Jesus em toda a sua amplitude espiritual. Mas o bom é que já o reconhecemos como grande líder, o espírito maior que esteve entre nós, trazendo uma mensagem que dividiu a história da humanidade antes e depois dele. Muito bem, meus amigos. E sempre lembramos, porque isso é uma tarefa do programa Visão Espírita, é uma tarefa de todos nós aqui envolvidos nesse trabalho, que a Casa Espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro da Casa Espírita. Vamos nos organizar, formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras espíritas são importantes e esclarecedoras, mas não bastam. Fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento, e, acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espírita. Comecemos... Geraldo, me permita um parênteses. Ontem eu fiz uma palestra na União Espírita de Piracicaba sobre sonhos. E é um assunto que você sabe que demanda muita pergunta, muito questionamento. Então eu comecei a palestra pedindo que o público se manifestasse. Qual seria o estilo de palestra que eles queriam? Se eles queriam que eu deixasse um espaço no fim para perguntas. Então quem quisesse que eu fizesse assim, abrindo espaço para perguntas, levantasse a mão. Uns 2 ou 3 só. Mas aí... O que eu fiz? Então, não vou abrir para perguntas. Mas aí chegou no fim, eu abri para perguntas. Não dava para segurar. Você vê, o pessoal fica tímido no começo. Isso, exatamente. Né? E é o que ele fala aqui, eu sempre digo: comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec. Dessa maneira, estaremos fortalecendo o Espiritismo dentro de cada coração e fazendo mais luz em nossas vidas. Peço ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o livro Vinha de Luz. E hoje selecionamos o capítulo 70, Guardemos o Ensino. É um texto escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E ele começa fazendo uma referência a Lucas, capítulo 9, versículo 44, onde Jesus fala: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. E Emmanuel comenta: Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim de fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava Jesus à letra morta, mas ao Verbo Criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor. Qual de Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada um? São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições. E a maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? A mensagem é muito clara. Todos nós temos assim uma certa ansiedade em nos fazer ouvir. Existem pessoas que você não consegue concluir um pensamento. Você está elaborando o pensamento que você quer transmitir e a pessoa já interrompe, já... É uma necessidade que nós temos de... um pouco de orgulho, talvez. Eu não saberia identificar exatamente qual é o motivo que nos impele a interromper aquilo que a gente está para ouvir e deveria meditar, e demonstrando talvez que já tinha conhecimento daquilo, aquilo não é uma novidade, aquilo não é algo que venha de novo para mim. E a lição é muito clara. Nós temos que aprender a estudar aquilo que Jesus nos transmitiu através do seu Evangelho. Que nós aprendamos a meditar, a refletir sobre as palavras que nós assimilamos na leitura do Evangelho, porque hoje nós não temos mais a possibilidade de fisicamente, ao tempo que Jesus esteve na Terra, de ouvi-lo. Mas, através das suas lições, nós podemos absorver aquilo que ele quer nos dizer. Então, que nós possamos desenvolver a capacidade de esvaziarmos-nos e prepararmos-nos para entender e refletir sobre aquilo que ele nos traz através da sua mensagem. Que nós possamos nos ausentar das nossas preocupações, das nossas nossos pensamentos, porque às vezes nós estamos lendo um texto, mas não estamos assimilando. Às vezes nós estamos lendo um texto e estamos preocupados com alguma outra coisa. Então, é muito interessante aquela prática que você usa de recolher-se a um aposento onde você tenha tranquilidade, tenha serenidade, tenha silêncio para poder meditar sobre aquilo que você está lendo. Esse é um texto muito, muito profundo, né? Porque quando nós começamos a ler, acho que ninguém começa a estudar Cristo do jeito certo, né? Assim, estudar o Evangelho do jeito correto. A gente vai lendo pedaços pequenos, às vezes uma página, às vezes uma parábola, às vezes a gente não começa do começo, né? A gente deveria fazer um estudo histórico, contextualizar a vinda de Jesus naquele momento, porque ele veio no meio dos judeus, porque naquela época da humanidade. Esse entendimento eu demorei para ir atrás e faria muita diferença se eu tivesse primeiro contextualizado dessa forma. Segundo, para a gente compreender Jesus, eu acho que é necessário um autoconhecimento. Você tem que saber em você, das suas qualidades, das suas virtudes, dos seus defeitos, dos seus vícios, para poder que o conhecimento, que não foi Jesus que deixou escrito, vamos deixar claro, hein? Que o conhecimento que veio dos evangelhos, da vida de Jesus, possa te transformar. Porque se você se acha já autônomo e desnecessário à evolução, Jesus realmente não vai fazer muita diferença na sua vida. Agora, quando a gente faz uma autoanálise e percebe o quanto nós ainda temos que aperfeiçoar, aí a gente começa a entender que Jesus faz muita importância na nossa vida. Mas para isso, nós, em primeira mão, precisamos desse autoconhecimento em saber que nada sei, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Você tem que conhecer. Aí, a partir desse momento, você começa a escutar Jesus. Então, aí você fala assim, peraí, eu tenho bom senso, né? Porque se eu me conheço, eu tenho bom senso, eu sei que nesse ponto eu não estou indo tão bem assim, como que será que Jesus faria? Qual seria a orientação de Jesus nesse momento? Jesus, por exemplo, ele se recolhia, como o Luiz lembrou, no deserto sozinho, para entrar em colóquio com Deus. Quer dizer, ele rezava para Deus também. Ele muitas vezes deve ter passado por situações difíceis naquele momento. Assim, isso eu não estou tentando analisar Jesus, mas a gente imagina, né? Porque ele, apesar de ser um espírito superior, é mais ou menos assim, eu imagino ele tentando ensinar amor para um monte de criancinha de um ano de idade. Então, não é que ele sofreu, de forma nenhuma, mas ele deve ter assim, como que eu vou ensinar para essa gente? Né? Devia, em alguns momentos, faltar até um argumento perante certas situações. Né? E como a gente vai poder entender isso aí? Só um dia, quando a gente for bem mais evoluído. Como o Luiz falou, talvez aquele que mais chegou perto dele, que foi Paulo, falou ainda, né, que já não era ele mais que vivia, mas o Cristo que vivia nele. Que as ideias do Cristo foram tão sentidas por Paulo, que ele já queria elas para ela. Ele vivia no que Cristo pregava de ser uma boa vida, né? E até hoje a filosofia discute o que é essa boa vida, do que é a felicidade, do que é estar pleno, e não chega nenhuma resposta ainda final. Então, que a gente possa fazer essa reflexão. Eu quero ir até Jesus e escutá-lo, ou eu quero que ele me escute? Né? Enquanto vocês falavam, eu ficava lembrando dos sentimentos que me fizeram selecionar esse texto. E a todo momento nós damos sinais do que pensamos, do que sentimos e do que buscamos. Então eu fico refletindo comigo mesmo, que força, que energia, que sentimento move uma pessoa a falar? Que força, que sentimentos e emoções que move uma pessoa a ouvir? Se nós pararmos para refletir, as duas são movidas por intenções diferentes. Quem fala tem uma intenção e quem ouve tem outra. Como o Luiz disse, é difícil avaliar esse aspecto psicológico, essas tendências psíquicas, mas quem fala está querendo se expressar, está querendo colocar o que lhe incomoda ou o que lhe empolga para o outro. Mas quem ouve quer assimilar, quer guardar. Então talvez estejamos mais na época de ouvir mais e falar menos. Talvez assimilar mais e pregar menos. Por isso que Emmanuel destaca essa frase: coloque as palavras de Jesus nos seus ouvidos. O ouvido é para ouvir, é para assimilar, é para escutar. Ou seja, o caminho para a entrada, para que você entenda, vem pelo ouvido. Então assimile antes de falar. É uma mensagem assim: ouça mais e fale menos. Então Emmanuel, como sempre, um espírito iluminado e que nos deu essa lição maravilhosa. E lembrando, né, também de Emmanuel, que cada linha que Jesus escreveu na Bíblia, o versículo, ele transforma em duas páginas. Tem um poder de desdobramento. Aí você imagina quanto a mensagem tem que ser assimilada por nós. Um versículo bíblico, nós perdemos em cima dele, ou investimos em cima dele, menos de um minuto. A gente lê e já passa para o próximo. Emmanuel discorre duas páginas sobre cada versículo nas quatro obras que nós lemos aqui: Caminho, Verdade e Vida, Fonte e Vida, né? Então, só para a gente levar para casa e raciocinar. E a gente fica pensando assim, o Emmanuel elaborando essa página. Nossa. Na cabeça dele, né? Ele deve ter lido e já se desdobrou e pegou aquilo como se fosse um arquivo e passou para o Chico, né? Mas muito bem, a Raquel nos trouxe aqui um aviso que nós vamos veicular hoje aqui no programa e também na semana que vem, que vai haver uma palestra na Secretaria de Educação de Santa Bárbara do Oeste no dia 21 de janeiro, sábado, às 15 horas, com Cristiano Portela, de Limeira. Ele é professor da Unicamp e o tema é Drogas, Perispírito e Transição. E quem quiser doar um litro de leite, leve como se fosse uma entrada. A promoção da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Repetindo, palestra na Secretaria de Educação, no dia 21 de janeiro, sábado, às 15 horas, Cristiano Portela, Drogas, Perispírito e Transição. Muito bem, Alan, como é que anda o nosso Facebook, meu amigo Alan? Meu amigo, o Facebook está chegando perto de 2.700, faltam 3. Podiam acontecer nesse programa, né? Para a gente começar 2017 com 2.700 curtir, né? 2.697 curtir. 2.697 curtir. E aí, você que está nos ouvindo, se quiser e puder, né, nos curtir na nossa página, Programa Visão Espírita, lá você tem acesso a todos os textos que a gente lê aqui no programa, aos comentários, e você também pode lá deixar a sua pergunta, a sua notícia. Você deseja que a gente informe, como estamos informando a vinda aqui do Cristiano aqui em Santa Bárbara para a palestra. Você quer falar de um evento que ocorre aí na sua casa espírita, na sua cidade? Manda para nós pelo Facebook, né? Passa aqui, deixa a gente ser também esse serviço de utilidade pública, divulgando os seus eventos da sua casa espírita. Então, é uma forma a mais de você estudar, de reler o que nós lemos aqui, de emitir sua opinião, mesmo que acabou o programa. Vai lá, emite sua opinião, deixe sua pergunta, na semana que vem a gente comenta, a gente não... vamos fazer um negócio ficar mais interativo esse ano 2017. E além dessa ferramenta do Facebook, temos também a União Rádio Web, que tem reprisado, passado de novo, os programas Visão Espírita daqui, de Piracicaba, e são muito interessantes você ouvir de novo, porque quando você ouve de novo, aquilo fixa mais. Eu, por vezes, Alain e Luiz, eu fico ouvindo o programa, falo, puxa vida, olha o que o Alain falou, o que o Luiz falou, às vezes você se corrige, poderia ter falado melhor, e isso acrescenta muito a todos nós, né? Vamos lembrar também dos nossos patrocinadores, da USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue hoje mesmo e fique sócio pelo telefone 3468-3711. Pet Life, clínica veterinária, na Rua General Osório, 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, atende pelo telefone 36288700. Muito bem, meus amigos, são exatamente 10 horas da manhã e estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. E já de esse é o segundo programa que nós estamos fazendo uma mudança. Como os textos dos livros do Kardec são textos que por vezes são complexos, são extensos, e às vezes a leitura pode tornar um pouquinho cansativo para quem está aí desse lado. Então nós estamos inovando. A vez passada eu fiz um resumo e fiz perguntas ao Alain e ao Luiz. Hoje quem ficou responsável por isso foi o Alain. Então, o Alain, ele vai falar hoje sobre o início do capítulo 15, os milagres do Evangelho e a superioridade da natureza de Jesus. Muito bem, quando eu comecei a ler esse capítulo, ele é curto até essa introdução, né? É uma introdução curta, mas eu resolvi colocar de uma forma mais pedagógica aqui para os dias de hoje. Então, eu vou fazer uma leitura desse pequeno resumo para estimular nossos comentários. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa nas propriedades do fluido perispiritual. Isso está escrito no capítulo desta forma. Vamos repetir, porque essa é a frase do capítulo. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa nas propriedades do fluido perispiritual. Em qualquer situação, encarnado ou desencarnado, é o perispírito agente magnético. Desta forma, precisamos considerar certos fatos, tidos como sobrenaturais, consequências deste agente. O perispírito, já comprovado sua existência através dos séculos da nossa história, sendo o agente magnético por trás dos fenômenos psíquicos, recebeu muitas denominações, a saber, na Índia Védica o Mano Maya Kosha, Zendia Vesta dos persas o Baldas, na Cabala o Ruach, no Budismo o Kamarupa, entre os gregos era o Eidolon, na tradição chinesa o Qi. Paracelso chamava de corpo sidéreo, para os teosofistas, esoteristas, alquimistas, corpo astral. Para Baraduque, somode. Para Hernani Guimarães Andrade, modelo organizador biológico. Para Paulo de Tarso, corpo espiritual. Para André Luiz, através de Chico Xavier, psicossoma e corpo espiritual. Então, para este estudo perispírito, a gente precisa ir nessa busca histórica dos diversos nomenclaturas que ele recebeu em cada situação, para poder compreender que isso não é uma invenção do Espiritismo, mas é algo que já está no conceito e na história da humanidade. Quando nos debruçamos em seu estudo, precisamos adotar todas essas designações para nos auxiliar a identificar suas explicações, como vimos nas mais diversas culturas. O perispírito, como já vimos, é de natureza quintessenciada da matéria, composto dos mesmos elementos químicos do corpo físico. Precisa comunicar com o espírito e o corpo é o elo de ligação. Sendo Jesus o espírito mais puro que já encarnou na Terra, seu perispírito, derivado desta evolução espiritual, pôde fazer prodígios, que ainda hoje ninguém ainda é capaz de fazer. Mas isto não é um milagre. E acredito que sua intenção fosse demonstrar para todos nós as possibilidades de um espírito evoluído sobre a matéria, ou seja, a prevalência do espiritual sobre o material. Quando nos dedicarmos à evolução do espírito, poderemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Afinal de contas, a evolução do espírito não para e a cada dia potencializamos nosso perispírito à medida que depuramos nosso espírito e poderemos mover até uma montanha. Tá, então nós vemos aí... Eu gosto muito de traçar paralelos. O cordão de prata, que é o elo que liga o perispírito ao corpo material, é mencionado na Bíblia. Tá? Então você vê lá no Velho Testamento o profeta se referindo ao cordão de prata, a ligação do corpo espiritual ao corpo material. Então é através desse cordão de prata que essa ligação se efetua. É um processo. Os fenômenos espirituais se processam através do corpo espiritual. Nós sabemos que, por exemplo, um corpo denso, um espírito bastante inferiorizado, se ele quiser sair do cemitério, ele tem que abrir o portão. Ele não passa através de objetos opacos. E isso em função da densidade espiritual daquele espírito. Nós sabemos também que os espíritos superiores se utilizam de espíritos mais inferiores nos processos de fenômenos espirituais. Eles se utilizam desses espíritos para executar algumas funções, como o pedreiro, né? O engenheiro se utiliza do pedreiro para auxiliar numa construção. Quanto mais nós desenvolvermos esse perispírito na direção da sublimação, mais nós estaremos capacitando a nossa habilidade para esses fenômenos espirituais. Kardec coloca que o mais alto grau da mediunidade é a intuição, onde você não precisa de nenhum contato ou nenhuma intermediário, nenhum artefato, nenhuma atitude assim mais material para fazer esse contato. É o mais sutil, né? Por exemplo, um médium, para dar a comunicação de um espírito, ele incorpora, né? Então ele faz essa ligação espiritual para poder transmitir aquilo que o espírito diz. Quando você conseguir evoluir a tal ponto, você não precisa disso. Através da intuição você capta. Por isso que o evangelho, ele bate muito na tecla do bem. Por isso que o evangelho toca tanto no sentido de amar ao vosso próximo. Ele busca nos conduzir à virtude, porque é através dessa virtude que nós vamos purificando esse corpo espiritual e habilitando-o para esse contato mais frequente com a espiritualidade. Uma das bases do aprimoramento do mundo, ele estaria aí. Todos nós somos portadores ou, em potencial, veículos de que a espiritualidade se expresse no mundo. Então todos nós podemos ser intuídos pela espiritualidade para a prática do bem. Nós não temos a capacidade ainda de saber ao nosso lado um ser humano que sofre. Nós temos ainda muita dificuldade de assimilar isso. Mas os espíritos não. E como nós sabemos, nós temos um espírito, um anjo guardião, e o sofredor também tem. Então os espíritos, através de contatos entre eles, podem me induzir a que eu me enderece a um espírito sofredor que esteja encarnado. Através da intuição, eles podem me remeter para aquele que tem necessidade de auxílio. Então, quanto mais nós nos desenvolvermos nesse sentido, mais nós auxiliaremos para que a espiritualidade haja no mundo através dos homens. E aí você se diz assim, tá bom, mas como é que eu posso me capacitar para isso? Como é que eu posso aprimorar isso? Como é que eu posso maximizar isso? Eu tenho que focar num ponto da nossa personalidade que se chama boa vontade. Se nós conseguirmos desenvolver a nossa boa vontade, nós facilitaremos sobremaneira a atuação dos espíritos junto ao mundo. Que nós não coloquemos empecilhos quando a gente recebe as sugestões. Eu costumo falar nas nossas palestras que quando nós estamos, por exemplo, uma mulher está lavando a louça, daqui a pouco ela vem na mente a figura da Maria. E aí ela diz, ah, preciso ligar para Maria. Ela sai dali, liga, e aí a Maria diz assim, ah, foi Deus que te mandou. E foi. A Maria, ela estava sentindo uma necessidade. Seu espírito, anjo do guardião, sabendo daquilo, entrou em contato com aquele espírito que ela tem afim, que está encarnado, que é a lavadora de louça, através do seu espírito guia, e sugeriu que ele sugerisse a imagem da Maria para ela. Ele sugere a Maria, ela lembra, ela tem boa vontade. E ela vai lá e liga para Maria. Mas vamos supor que ela não tenha boa vontade. Ela recebe a sugestão da figura da Maria, ela pensa, puxa, quanto tempo eu não vejo a Maria. Mas, vou terminar a louça. Terminou a louça, agora eu vou assistir a minha novela. E aí, ela se desvia. Então, todos nós somos atuados diariamente nesse sentido. Você vê quantas e quantas vezes você está dirigindo, de uma forma até lenta na cidade. Daqui a pouco você observa numa calçada, você vê uma mãe com a criança no colo e correndo aflita. O que que aquilo ali quer te dizer? Aquilo ali está te indicando que ali tem um problema. O que que custa você parar o carro e dizer, a senhora está precisando de alguma coisa? Imagina, se é uma mãe que está se dirigindo a um pronto-socorro, você pode ajudar. Então que nós prestemos mais atenção naquilo que acontece ao nosso lado. Porque os espíritos constantemente estão nos intuindo para que a gente preste atenção naquilo. E quando a gente desenvolve essa coisa chamada boa vontade, nós ficamos como uma antena parabólica. E sem sombra de dúvida, é aquilo que eu sempre digo, os seus problemas aumentarão. Porque você será solicitado a trabalhar mais. Uma observação que eu faço e que me chamou a atenção quando da leitura deste capítulo, que fala sobre a superioridade da natureza de Jesus, é que antes de falar de Jesus, Kardec aborda o milagre / fenômeno psíquico. E o milagre foi uma palavra dada para fatos, fenômenos, ocorrências que os filósofos, os sábios e os cientistas da época não conseguiam explicar. Então, o inexplicável virou sinônimo de milagre. E a palavra milagre percorreu os séculos, em todos os países, em todas as línguas, e chegou a nós hoje o milagre como um fenômeno, como se fosse extraordinário, mas é extraordinário pela dimensão e não por estar fora das leis naturais. O milagre são fenômenos inseridos dentro do natural. Não existe nada, absolutamente nada, que não cumpra o rigor da ordem natural. O que acontece é que nós desconhecemos as leis naturais. Aliás, conhecemos muito pouco das leis naturais. agora está se devassando um conhecimento maior sobre a lei da gravidade. É muito mais complexo e muito mais amplo do que nós imaginamos. Essa seria uma primeira colocação que eu faria. Agora, quando Kardec, de maneira muito feliz, diz que aquilo considerado milagre fazia parte de um fenômeno chamado psíquico, ele abriu uma porta, ele escancarou uma porta para nós, porque o fenômeno psíquico, ele acontece a todo momento, eu diria a todo minuto, eu diria a todo segundo. O fenômeno psíquico é como se fosse o respirar. Ninguém consegue ficar sem respirar 5 minutos. O fenômeno psíquico, ele ocorre segundo após segundo. Só que existem fenômenos, talvez a maioria, que não sejam perceptíveis pelos sentidos que temos, e existem fenômenos psíquicos que são perceptíveis pelos sentidos que temos. Então, esses fenômenos perceptíveis pelos nossos sentidos e que não encontram explicação na ciência atual é um milagre. Então, essas, eu diria assim, seria o embasamento para fazer uma tese, uma consideração. Aí, baseado nisso, ele começa a falar de Jesus, porque a vida de Jesus foi cercada de, entre aspas, milagres, ou melhor, de fenômenos psíquicos que não eram observados ou eram pouco observados, e Jesus fazia acontecer de maneira mais clara, de maneira mais repetitiva, certamente pela evolução em que ele se encontrava. E ele fazia tudo de maneira muito natural. Ele não dava um destaque ao fenômeno, aquilo era ele. O fenômeno era ele e ele era o fenômeno. E aquilo acontecia no dia a dia. Numa escala muito, muito, muito menor, ocorrem com aquelas pessoas que têm um magnetismo impressionante. Eu já me aproximei de pessoas ditas especiais e elas possuem no olhar, no gesto, na palavra, um magnetismo que você fica como que ligado, impressionado pela energia que ele tem, pela influência que ele desencadeia com a palavra. Aquilo é um fenômeno psíquico. E esse fenômeno psíquico são faculdades e atributos da alma, que é o espírito encarnado num corpo somático. Então, quando Jesus fazia, ao longo da sua vida, esses fenômenos psíquicos se tornarem perceptíveis, pelo silêncio, pela palavra, pela imposição das mãos, pela prece, pelo choro, pelo sorriso, esse fenômeno, ele estava dizendo, isso tudo é natural. E uma coisa interessante que me chamou a atenção é que o Kardec escreve essa frase, talvez a gente devesse, Luiz, é uma sugestão humilde, não, de colocar no Vadimeco Espírita, frase de Kardec. Como Jesus, falando de Kardec, falando de Jesus, como homem, Jesus tinha organização dos seres carnais. Então ele não era um agênere, ele era um espírito nascido de um homem, de uma mulher, encarnado como todos nós. Isso é Kardec que está dizendo, ele tinha uma organização dos seres carnais. Mas como espírito puro, destacado da matéria, devia viver na vida espiritual mais do que na vida corporal. Aí era um atributo dele, era uma condição dele. Isso é doutrinário. Isso é doutrinário, isso é embasamento, está dando alicerce. Então quem ousar contestar isso, estará contestando Kardec, estará contestando uma sequência de pensamentos. Isso cai por terra algumas teses que afirmam que Jesus era um ser especial. Ele não era especial no sentido figurado, ser um espírito evoluído. Existe uma teoria de que diz que Jesus não tinha um corpo de carne, que é os rustanguistas, né? Exatamente. E a Febe segue. E Jesus teria um corpo fluídico. Então, certamente, eu vou anotar, eu cataloguei isso como corpo fluídico. Ele tem que estar catalogado lá. Porque isso aí é uma afirmativa de Kardec de que Jesus tinha um corpo natural. Um corpo. Então, seria interessante colocar isso como destaque. Tá não, aqui, não, entendi, mas isso aí eu quero primeiro ver se eu cataloguei, porque eu posso também ter passado batido. Né? É interessante. Então, por isso que o Vadimeco é um trabalho de todos nós. Então, quando você está lendo alguma coisa e você vê que no Vademecum não está catalogado, você pode me dar um alô. Claro, exatamente. Porque isso aí, é categoricamente, está dizendo que Kardec não aceita a tese do Jesus corpo fluídico. Exatamente. E só para finalizar, eu gosto sempre, para todos os lugares em que eu, no momento que eu vou falar de Jesus, eu acho que a gente se emociona, a gente cresce com isso. E eu sempre relembro, eu acho que todo mundo que já leu o Há 2000 Anos relembra sempre, todo mundo gosta de repetir, porque certamente se sente sensibilizado. Foi o encontro do senador Públio Lentulus com Jesus. E antes que Jesus se aproximasse dele, ele, na cabeça dele, passava os pensamentos assim: será que aquele carpinteiro ousaria enfrentar um senador de Roma, encarar? E nesse momento que ele pensava isso, ele se defronta com Jesus. E sem que ele conseguisse atinar para o fato, ele se ajoelha. Então que isso fique para reflexão. Geraldo, eu acho que assim, esse é um ponto que eu acho muito importante na doutrina espírita. É essa frase que eu começo esse textozinho aqui, que está aí na Gênese. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa nas propriedades do fluido perispiritual. Então, estudar o perispírito é começar a entender os seus movimentos psíquicos. É começar a entender da onde vem, né? Quais são as minhas tendências? Por que que eu estou agindo desse jeito? Né? Aonde estão esses meus movimentos? Né? O que me faz na encarnação fazer o que eu faço? O que me faz na encarnação eu deixar de fazer o que eu deixo de fazer? Então, o perispírito é o agente magnético, é ele que atrai, é ele que repele, é ele que atrai a pessoa que eu tenho afinidade, é ele que repele a pessoa que eu tenho antipatia, é essa energia que hoje nós ultimamente estamos estudando um pouco mais, essas irradiações de energia. Há pouco tempo aí nós dois escutamos o rapaz falando que a avó dele desencarnou, e quando ele chegou lá no velório, ele olhou o corpo da avó e falou: mas minha avó não está aqui, é só um corpo. Ele entendeu que é uma vestimenta naquela hora, mas ele não estava nesse momento menosprezando a avó dele, muito pelo contrário. Ele estava tendo a consciência maior. Ele teve uma sensação. Uma sensação maior de que a avó dele não estava ali. Que aquele era só o corpo que ela usou. Que a avó dele era mais do que aquilo. Que era a pessoa que ele convivia. Ele sabia que ela não estava mais ali. Por quê? Porque ali já não tinha o corpo perispiritual irradiando. E logicamente era só um corpo físico. Igual a gente olha uma parede, igual a gente olha um chão. Não irradia nada para a gente. Não irradia mais nada. O perispírito, sim, quando encarnado, dá vida ao corpo físico. E aí, quando nós olhamos para uma pessoa, nós não olhamos para o corpo da pessoa. Nós fisicamente vemos o corpo. Mas lá na intuição, lá na sensibilidade maior, além dos nossos 5 sentidos, nós percebemos a existência de um ser, que é o perispírito, que está atuando naquele corpo. Eu queria fazer 2 observações com relação às 2 falas. O Geraldo falava aquilo que Jesus, por exemplo, aconteceu quando a mulher hemorroísa tocou nele. Né? Nós sabemos aquela passagem, Jesus ia passando e a mulher hemorroísa sabia que se ela conseguisse tocar nas vestes de Jesus, ela seria abençoada. E quando ela tocou, Jesus disse: senti, quem me tocou? Senti sair de mim virtude. Então veja, aquele fluido curador que Jesus doou à hemorroísa, ele sentiu fisicamente sair. Entende? Quer dizer, ele tinha essa capacidade não só de ajudar, mas também de perceber quando ele doava esses fluidos. E na fala do Alan, ele mencionou que nós sentimos através do perispírito, por exemplo, simpatia ou antipatia. E normalmente, como é que nós agimos? Quando você se aproxima de uma pessoa e sente aquele gratuitamente aquela reação, aquela antipatia, nós, egoístas que nós somos e pretensiosos, a gente logo classifica. Ele não presta e eu presto. É a classificação nossa. Mas o que o Alan está colocando é o seguinte: existe nessa sensação uma adversidade. Isso não quer dizer que aquela pessoa seja má. Isso quer dizer que os santos de vocês não batem. Né? Essa é a expressão popular. Então você precisa prestar atenção, porque talvez esteja aí um reajuste. Né? Então, principalmente quando isso se dá entre familiares, é um indício claro de que existe entre vocês uma necessidade de reajuste, de reaproximação, estudo, compreensão. Não, sem dúvida, eu acho que são aspectos grandiosos que devem ser destacados. Agora, uma das preocupações que nós devemos ter é certamente olhar um pouco mais para os nossos pensamentos. Aquilo que o Alan falou, eu achei muito importante, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Porque isso, o gesto, a atitude, o pensamento, é um efeito, não é uma causa. A causa está na nossa consciência e num arquivo maior da nossa inconsciência. É de lá que partem comandos, que partem energias, que partem tendências e que vão formando dentro da casa mental uma vontade, um desejo. E essa vontade, desejo se transforma no pensamento, no gesto, na atitude. Então devemos nos observar, sim, para saber onde estamos e o que precisamos fazer. É assim, em linhas gerais, o que se passa numa terapia com um psicólogo. O psicólogo vai conversando com você e você vai se conhecendo melhor e tentando se ajustar, se equilibrar, para que você administre melhor o problema que lhe envolve. Então, acho que esse é o processo de todos nós espíritos que estamos passando aqui pela Terra para o nosso progresso espiritual. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 26 minutos. Vamos lembrar de que o nosso programa Visão Espírita é um programa que funciona numa rádio, Rádio Brasil, e que a gente tem uma dívida todo mês que pagar aqui a Rádio Brasil. E para que esse programa tenha continuidade, a gente precisa da ajuda de todos vocês que estão nos ouvindo. Se vocês apoiam, concordam com o nosso programa, nos ajude através de um depósito identificado numa dessas contas bancárias. Sempre citamos aqui 3 contas bancárias. A conta de preferência é a conta de Santa Bárbara do Oeste, do Banco Santander, agência 0210, conta corrente 1300-17-14, dígito 0. De preferência nessa conta, Banco Santander, agência 0210, conta corrente 1300-17-14, dígito 0. Outras 2 contas pertencem ao Luiz Pessoa, do Banco do Brasil e do Banco Itaú de Piracicaba. Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, já corrigido, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Então, nos ajude, qualquer depósito vai nos ajudar muito. Reforçando, né? Sempre a preferência é você depositar na conta da USE. E quais os valores, você que movimenta isso, que vê, Luiz? Existe depósito de quanto lá? Olha, existe depósito de R$15 e existe depósito de R$500. Então, quanto o seu coração? E quantas possibilidades, né? As possibilidades, né? Muito bem. Vamos também lembrar da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada na cidade de Piracicaba e atende pelo telefone 19, o DDD, 3371-6915. E eu gosto de algumas frases, trazer sempre a lembrança de todos nós. É uma frase de Emmanuel que ele fala: examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. E agora eu peço ao Vinícius que coloque a música de boa qualidade, a música do sempre Luiz. Sempre de boa qualidade, isso aí é uma redundância geral. acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta. Con su mejor color, al viento las campanas dirán que eres mía. Y bocas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. La noche que... É, a gente estava comentando aqui no ar que realmente a voz do Roberto Carlos é uma voz melodiosa, é gostosa de ouvir, e o Luiz traz essas músicas para a gente viajar no tempo e relembrar grandes fatos. E impressionante é que o Vinícius, né, que é o que cuida aqui da nossa técnica de som, ele é jovem, né? Raramente ele conhece as músicas que eu trago. Então ele está assim, tá me dando nota 10, assim, que é uma oportunidade que eu estou tirando do baú coisas que ele realmente aprova. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 32 minutos e agora estamos aptos a começar o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que estamos no livro aqui da Terezinha, que é o quarto livro de sua coleção, um livro espetacular, Fluidos e Passes, e estamos iniciando o capítulo 10, que é um fato, um assunto muito interessante, que é a atitude espírita ante as curas espirituais. Quer dizer, qual deve ser o comportamento espírita diante desses fenômenos, desses milagres, entre aspas. E a Terezinha, ela vai enumerando algumas colocações que valem a pena a gente ler com vagar aqui para entender. Ela escreve assim, esclarecido pelo Espiritismo, sabemos que... Ela elenca várias frases, eu vou jogando as frases, Alain, Luiz... Ela escreve, a ação curadora espiritual... fluídica e mediúnica é uma real possibilidade com que a providência divina nos abençoa. Sim, é uma possibilidade. Mas aí depende de uma série de coisas, merecimento, ondas vibratórias de um e de outro, momentos, né? Não é uma coisa que acontece na hora que eu quero que aconteça. Ela depende de uma série de coisas envolvidas para que isso aconteça. Ela está inserida dentro de um contexto. Está dentro do contexto, dentro do contexto até da energia perispiritual, como pessoal, nós estamos falando. Né? Segunda frase, Luiz, com ela, com a cura espiritual, é possível socorrer a humanidade quanto à saúde física, especialmente no que esteja além da atual capacidade da medicina terrena. Então aí, a medicina terrena, nós sabemos, ela não tem condições de atuar no perispírito. Ela atua no corpo físico. Então, por exemplo, se existe um problema no perispírito, se reflete no corpo físico, a medicina terrena cura momentaneamente o corpo físico e daqui a pouco, sem o médico entender por quê, o problema volta. Então ele reside no corpo espiritual. E aí então pode haver a intervenção da medicina espiritual atuando no corpo perispiritual. E um fato interessante, Alain, fala assim: quando a cura é realizada mediunicamente, comprova a existência dos espíritos e a possibilidade de sua intervenção no plano terreno. Eu não sei se comprova. Porque vamos pegar no que ela escreveu, né? Eu acho que comprova a existência de uma energia, porque ela pode ser oriunda de um encarnado para ela, do animismo, do próprio animismo. Então, talvez a palavra comprova não ficou bem colocada. Eu acho que não é bem colocada aí, mas ela indica a existência de uma energia, são evidências de uma energia existente. E aí a Terezinha continua assim: mas também sabemos que é necessária utilizá-la, a cura, com elevação de propósitos, bom senso e disciplina. Luiz, o que acontece com aquele que por vezes vai a um centro espírita ou qualquer outro lugar, na igreja evangélica, igreja católica, e recebe uma cura, mas não muda os seus comportamentos? O irmão X, ele tem um livro que ele fala sobre esses assuntos, e uma das lições é assim: pela décima vez. Então, décima vez, né? Que ele fala. Pela décima vez. É. Então, o que que acontecia? Existia um cara que era extremamente raivoso. E ele dava aqueles rompantes de raiva e automaticamente afetava o físico. Aí ele ia lá no centro espírita, aliviava e depois voltava da paulada, né? Então, aí quem estava cuidando da fila falou para os mentores, né, disse assim: ó, esse cara aí, ele está vindo pela décima vez e é sempre o mesmo problema. Aí eles disseram assim: então deixa por conta. E aí eles dão o passe e tal, mas não tem atuação nenhuma. Quer dizer, aí o cara vai sofrer a consequência daquele ato que ele é a origem de tudo. Ou ele se modifica, ou... senão o passe está alimentando a ignorância. E isso me lembrou também, um dos livros, eu não lembro exatamente qual é o livro do Humberto de Campos, que ele fala que existe a turma do TBC, que é um pessoal que tem um discurso maravilhoso, mas na hora de fazer não faz muito. O TBC significa a turma da boa conversa, só fica na conversa. E dando sequência aqui, a cura, né? Analisar em quem a emprega, quer sejam espíritos ou encarnados, por quê, para quê e como faz. Quer dizer, como é que aquele processo ocorre, quem é o médium, quem é a pessoa, qual é o ambiente que aquilo está. De outro modo, poderão ocorrer desvios que acabariam por acarretar prejuízos morais e espirituais para os envolvidos em sua prática. Isso existe, Luiz? Existe, e aliás é uma das teorias que eu defendo. Num grupo que faz trabalho de cura, normalmente você tem um médium de cura mais acentuado. Esse grupo deve evitar identificar isso. Se ele puder continuar fazendo os trabalhos em grupo, sem que o público identifique quem é o médium, ele protege com relação à vaidade, né? Ele protege com relação à adulação, né? Então, eu adotaria uma prática assim, combinaria num grupo e dizer assim: ó, gente, vamos ficar na nossa, e nada de falar quem é o médio principal, isso, alguma coisa assim, porque aí você protegeria o grupo disso aí. Aliás, isso é um dos trabalhos que a grande maioria das casas espíritas procura evitar. Porque as boas casas. É, a finalidade da casa espírita é divulgar a doutrina dos espíritos. E normalmente quando surgem esses trabalhos, eles têm a virtude de chamar pessoas, mas em compensação o estudo cai a zero. Porque as pessoas só vão para o resultado imediato, né? Agora, se realmente for conduzido isso com disciplina, eu linkava essas dois fatos. Estudo e atendimento. Estudo e atendimento. Aí você quase que namarra e obrigar o pessoal a estudar. E aí, Terezinha, da sequência, em que ela fala, é o que costuma acontecer quando há muita ignorância do processo em quem exercita a ação curadora, entre parênteses, embora esta seja, como a mediunidade, uma faculdade natural inerente ao ser humano. Quer dizer, o indivíduo é o médium, mas ele não tem conhecimento do fenômeno, né? Os aspectos negativos da ação fluídica também poderão aparecer mesmo no movimento espírita e se lhe faltar a boa orientação doutrinária. O conhecimento doutrinário espírita é orientação valiosa para o emprego eficiente e seguro da ação fluídica. O que que você tem a dizer, Alan, sobre o estudo, a orientação de médiums? Ai, Geraldo, é assim, olha, até o surgimento do Livro dos Médiuns, né, publicado por Allan Kardec em 1858, 59, por aí, se não me falha a memória, a mediunidade ela era feita em salões, normalmente para matar curiosidades, para brincadeiras, ela não era levada a sério, ou às vezes até para ludibriar, para enganar, para se promover, assim, a intenção não era auxiliar, era só auxiliar a si mesmo, né? Era só, não tinha uma finalidade de comunicação com os espíritos, tirar vantagem. O surgimento do Livro dos Médiuns é um divisor de águas na mediunidade. A partir do momento que o Livro dos Médiuns ele entra em atividade e as pessoas sérias passam a adotar aquelas recomendações dos espíritos para a prática mediúnica, além das recomendações de Kardec, que já tinha naquele momento uma grande experiência da prática mediúnica, a mediunidade passa a ser algo sério. Infelizmente, muitas casas espíritas, inclusive, são movidas por médiums, às vezes surgem através da figura de um médium ostensivo. A casa vai se construindo em volta desta pessoa, que às vezes tem até uma boa intenção, mas, como diz o adágio popular, de boa intenção o inferno está cheio, né? E ela vai criando em volta dela um monte de seguidores, mas todos cegos, inclusive ela, porque é cego dirigindo cegos, porque só está atrás do fenômeno mediúnico e não da transformação real do ser humano, não na busca da evolução contínua necessária. Então, quando a gente pensa na mediunidade, ela é para ser estudada. O médium que quer ficar à mercê dos espíritos, quer ser joguete dos espíritos ou quer se beneficiar disso, vai fugir do estudo. A pessoa que quer fazer um trabalho sério, ela vai mergulhar no estudo da mediunidade. E isso, esse seu comentário se encaixou perfeitamente, Alan, no que nós vamos fazer a leitura agora. Embora a gente possa frequentar ambientes seletos dentro da doutrina espírita, infelizmente existem aqueles ambientes despreparados. Totalmente. E que se arrojam a fazer atividades nos quais não estão preparados. E a Terezinha coloca assim: alguns dos aspectos negativos da má utilização da ação curadora espiritual. Quer dizer, o que de ruim pode acontecer? Número um, os médiuns e aquele grupo espírita fazer supor que a medicina possa ou deva ser menosprezada. Aí ela coloca uma frase aqui de Kardec: a mediunidade curadora não vem suplantar a medicina e os médicos, vem simplesmente provar a estes últimos que a natureza tem leis e recursos que eles ignoram, que o elemento espiritual que eles desconhecem não é uma quimera e que, quando o levarem em conta, abrirão novos horizontes à ciência e terão mais êxito do que agora. Vamos imaginar, Geraldo, você é um médico ateu. Você se depara com um problema e você vê que aquilo lá não tem cura. Você estuda o caso e diz assim, esse cara vai morrer. Aí daqui a pouco, uma semana, vai um cara lá e diz assim, ô, seu Geraldo, eu fui lá num centro de Umbanda, uma benzedeira, né, uma benzedeira e o meu problema resolveu. Aí aqui, você chega e diz assim, meu filho, o teu problema é insolúvel, não, ninguém pode resolver o teu problema. Então ele diz assim, olha, estou curado. E você então vai na busca de evidências de que realmente o problema persiste. E você constata que aquilo acabou. Aí você levanta em você uma curiosidade. Meu Deus do céu, eu tenho certeza. O que aconteceu? A radiografia está aqui. Eu vou te citar um exemplo. Eu tive uma aluna de um curso da Gênese, que nós estávamos fazendo o curso, e ela me retratou depois que ela estava sentindo nos seios dela que estavam manipulando. E ela estava com uma cirurgia marcada para dali a 3 dias, porque tinha constatado que havia um pequeno tumor no seio. E aí, então, ela conversando comigo, eu disse, olha, procure o seu médico amanhã cedo e relata para ele o que aconteceu e pede para ele fazer uma nova radiografia. Então, ela foi, pediu para o médico constatou que o tumor tinha sumido. Né? Então, isso, para o médico, para o materialista, ele gera uma curiosidade. Tá? E ele, então, na busca dessa curiosidade, ele acaba achando o espiritismo. E aliás, Alan, desculpa, aliás, Alan, para você desdobrar o que eu vou ler aqui, um dos aspectos negativos que podem acontecer nessas sessões de cura é o médium e ou o centro espírita que organiza essas sessões de cura desviar a prática espírita do aperfeiçoamento moral, que é o fim essencial e exclusivo do espiritismo. Ela faz um pequeno comentário aqui. É um erro dar maior destaque ao fenômeno mediúnico que à doutrina espírita. Dedicar-se mais à cura do corpo que ao progresso moral. Aí ela coloca umas frases aqui em negrito aqui. Há duas partes no espiritismo. A dos fatos materiais e a de as suas consequências morais. A primeira, que são os fatos materiais, é necessária como prova da existência dos espíritos. Por isso é que os espíritos começaram por ela. A segunda, que decorre da primeira, que são as consequências morais, é a única capaz de conduzir à transformação da humanidade pelo melhoramento do indivíduo. Então, aí é exatamente o que eu comentei na resposta anterior. Você vai atrás, às vezes, da busca da mediunidade, é uma busca de uma cura temporária do corpo físico, que era do médico, não do médium, na realidade. E no desespero. E no desespero da dor, aquilo está te afligindo, eu vou morrer, eu vou perder o braço, eu vou... Lógico que tudo isso gera aflição. Por quê? Porque a gente ainda é muito mais ligado à matéria do que ao espiritual. Quando a gente se debruçar à evolução espiritual, a gente passa a entender que o corpo físico é uma veste. Que eu posso cuidar bem dessa veste ou não. Eu lavo, passo, faço, deixo, ponho o botão quando cai. Eu faço o que eu tenho que fazer na minha roupa, ela dura mais. Se eu não faço, ela dura menos. Agora, isso não é o maior dos problemas. O maior dos problemas é o que eu estou fazendo com a evolução do meu espírito que está usando essa veste. E para isso eu preciso do estudo sério, não só do médium, não só da mediunidade. Então, na realidade, é isso aí que ela falou. Não tem muito o que falar. Vai atrás do estudo sério, porque esse transforma seu espírito. Qualquer roupa que você usar depois, tá boa. Inclusive, ela faz um destaque aqui de uma frase da Revista Espírita de 1866, no mês de abril. Não esqueçais, que o Kardec escreve, não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do espiritismo, é a vossa melhora, e que para o alcançares é que os espíritos têm permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplos de que podeis aproveitar. Isso ele cita no livro dos médiuns e tal. E uma outra coisa interessante, e que isso acontece, todo centro espírita, ou qualquer lugar que promove cura, acaba atraindo muita gente, daquela religião e de outras religiões. Então vou fazer uma leitura rápida aqui, em que ela fala assim, uma coisa ruim que poderia acontecer decorrência da cura. Atrair multidões despreparadas e fanatizáveis em torno só do fenômeno e apresentados de forma espetaculosa. Uma pequena leitura. O fenômeno das curas espirituais já é, por si, muito chamativo. Atrai muito a atenção pública. Aí ela coloca uma frase de Kardec. De todas as faculdades mediúnicas, a curadora vulgarizada é a que está chamada a produzir mais sensação, porque há, em toda parte, doentes em grande número e não é a curiosidade que os atrai, mas a necessidade imperiosa do alívio. É. Todo elemento que acenar, né, com trabalho de cura, ele vai ter gente afluindo a essa reunião. Às vezes, e quando isso é feito com médiums médicos, precisa-se ter uma certa atenção, porque às vezes, inclusive, esses médiums médicos, na realidade, eles estão em busca de clientes para os seus consultórios. Então, precisa ficar muito esperto com relação a isso, de médicos que atendem um elemento na casa espírita e dão continuidade ao tratamento no seu consultório. Quando lhe falarem isso, acende a luz. A luz amarela. A luz amarela, porque aí tem perigo, né? Isso é uma artimanha. Todo mundo que tenha um problema, ele está sujeito à sugestão. Eu falei dessa moça, nós, num curso da Gênese, ela foi operada, não tinha roupa branca, não tinha nada, não tinha luz apagada, não tinha nada. Ela foi operada de um tumor no seio num curso da Gênese. A espiritualidade age no momento em que ela acha conveniente e favorável. Então, quando você se enche da esperança de obter, você já tem aí, está acionando aí uma força que, inclusive, acompanhada pelos méritos que você tem, você pode ser beneficiado sem que nessa sessão, teoricamente, de cura, tenha se feito nada nesse sentido. Então, tenha muito cuidado. Né? E ele comenta aí sobre esse negócio de aflorar muita gente, aí o que acontece? Existem dirigentes espíritas que ficam radiantes quando a casa está cheia. Né? Mas o espiritismo não é quantidade, espiritismo é qualidade. Né? Então, se você dedica uma casa espírita para trabalhos de cura e toda essa coisa, você desviou a casa espírita da sua finalidade. Como existe, por exemplo, distribuição de alimentos... A finalidade da casa espírita é divulgar o evangelho e a doutrina dos espíritos. Finalidade. Distribuição de alimentos, tudo quanto a religião faz, uma série de coisas. Trabalho de assistência à saúde, nós temos aí os nossos médicos, temos nossos hospitais. Então, a finalidade da casa espírita é distribuição do conhecimento espírita. E para finalizar isso, eu ia pedir, tanto para o Alan para o Luiz, mesmo que o assunto já tenha sido ventilado, que já tenha sido falado, olha que interessante. A gente fala, a gente explica, coloca a nossa opinião, mas tem gente que não concorda. E um dos ouvintes aqui do nosso programa, ele me mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte, que ele concorda com tudo que foi falado de Jesus, da sua grandeza, mas ele acredita no milagre. Ele acha que o milagre existe. Então, em rápidas palavras, Alan, em rápidas palavras, Luiz. Olha, eu aconselho que você continue acreditando no milagre. Porque o que é acreditar no milagre? Acreditar no milagre é, por exemplo, numa empresa que eu trabalhei, havia lá um encarregado que era inculto. Então, ele achava que o homem não tinha estado na Lua. Por quê? Porque como ele não tinha cultura, não tinha conhecimento para entender que havia uns foguetes, que havia a força da gravidade, que havia combustíveis que poderiam, né, levar esses veículos até aquele... Ele duvidava. A questão do milagre é única e exclusivamente você desconhecer os métodos pelos quais se alcança aquele fim. Então, a doutrina espírita, ela é relativamente complexa na questão dos fluidos, né, da atuação dos fluidos espirituais, do corpo de Jesus, né, da sua grandeza. Agora, nós não podemos evitar que alguém acredite naquilo. A gente tenta explicar para que as pessoas entendam que aquilo é um mecanismo que também é natural, com leis que são desconhecidas da nossa ciência. Então, acreditar ou não acreditar é questão de foro íntimo, né? E nós não queremos que as pessoas acreditem. Aliás, Kardec, ele é muito enfático nesse problema. É melhor você negar 10 vezes do que aceitar uma mentira. Então, enquanto você acreditar e duvidar, você vai continuar estudando, continuar examinando. E é isso que é o interessante. Então, antes, o Alan... Eu acho que, assim, a partir do momento dele já tem um ponto de vista que ele acredita, já é um ponto importante, porque tem gente que nem dá bola. Então, ele já tem uma opinião. A opinião dele é válida para ele. E a gente tem que ter muito respeito sobre essa opinião. Eu acho que é muito gostoso, talvez até confortador, imaginar que tem alguém que faça milagres por nós. Porque daí a hora que a gente não tem mais esperança nenhuma, a gente ainda imagina a esperança que alguém pode fazer alguma coisa milagrosa e mudar a gente daquela situação. Então é confortador pensar assim. Então não estamos aqui com vontade de tirar o chão de ninguém, não. Só que a gente tem que imaginar de uma outra forma. Nós realmente, como o Luiz falou, não temos a sabedoria de tudo também, não. Nós somos esforçados tentando aprender alguma coisinha, mas com muita boa vontade. Então nós todos aqui já lemos bastante a ponto de eu não acreditar nisso, eu ter convicção disso. Não é mais uma questão de acreditar ou não. Eu não estou aqui discutindo se eu acredito ou não. Eu tenho convicção que acontecem fenômenos. A lição fala, não é crença, mas é conhecimento. Conhecimento. E no Vinha de Luz, ele fala que a fé tem que sair do estágio do eu creio para o eu sei. Eu sei. Isso aí. E só lembrando, né? Tem muita gente que também busca esses milagres na medicina. Nós fizemos um tratamento de desobsessão numa moça, o progresso foi assim, fantástico, aliás, foi o Alan quem nos mandou, e a moça teve assim um progresso, ela ouvia vozes, e aí realmente a coisa, e foi assim, um crescendo, só que essa moça tinha um desvirtuamento, ela não cuidava da parte financeira, então ela começou a gastar doidada. E aí ela procurou o médico e disse assim, você não tem aí um remedinho que me impeça de gastar? Foi isso que o médico fez. O médico deu risada, disse assim, você quer um milagre, né? Você quer um milagre. E é exatamente isso. Quando a coisa apela para a gente numa transformação, aí a gente busca um milagre. Antes de passar para as últimas palavras de Luiz e Alan, vamos relembrar a palestra da Secretaria de Educação, que vai ocorrer no dia 21 de janeiro em Santa Bárbara do Oeste. Será um sábado às 15 horas com Cristiano Portela, de Limeira. Ele é professor da Unicamp com o tema Drogas, Perispírito, Transição. E a entrada é 1 litro de leite. É uma promoção da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. 21 de janeiro, sábado, 15 horas, Cristiano Portela, Drogas, Perispírito e Transição. Eu vou pedir ao Luiz que dê suas últimas palavras, ao Alan as últimas palavras e volta para o Luiz para fazer a prece. Nós agradecemos a todos vocês pela paciência de estarem nos ouvindo e agradecemos a Deus pela possibilidade de nós estarmos aqui. Eu gostaria de falar uma coisa assim, eu gostei muito da participação desse seu colega aí que falou que ele acredita no milagre. Sabe por quê? Porque ele participou do programa. Ele deu a opinião dele, concordando ou não concordando. E eu gostaria de ouvir mais comentários assim no programa, para estimular a nossa troca de ideias, para estimular o nosso aprendizado contínuo. Quem não pergunta é burro. Quem pergunta é sábio. O Alan, ele falou exatamente o que eu ia falar. Então, como um bom médium, parabéns. Não, o que você estava pensando, que você não ia falar isso. Então,